Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que eu te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que eu te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz.